DJ Todinho Mix no beat. Pô, né? Chamo teu vulgo malvadão. E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, e bota tudão, bota tudão. Chamo teu vulgo malvadão. E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão. Vai, vai, malvadão. E bota tudão, bota tudão, bota tudão. André CDs, o moral de Bicoara.